A weapon espacial Columbia foi destruída há 4 anos atrás. Vou então dar um bocado de história sobre este evento. Há mais de 4 anos atrás, a NASA perdeu o weapon espacial Columbia quando este se encontrava no processo de reentrada depois da sua 28ª missão do espaço. Os 7 astronautas a bordo, nomeadamente Rick Husband, comandante da missão, William McCool, piloto, Michael Henderson, comandante de carga, Kalpana Tshawla, Laura Clark e David Brown, especialistas de missão, e o astronauta israelita Ilan Ramon, especialista em carga, perderam a vida durante este desastre. O presidente Bush mais tarde anunciou: "O weapon espacial Columbia perdeu-se. Não há sobreviventes. Estes astronautas sabiam os perigos e enfrentaram-nos de livre vontade, sabendo que tinham um alto e nobre propósito na vida." Os oficiais da NASA juraram encontrar a causa do acidente para que a morte dos seus colegas não tenha sido em vão. Na manhã do dia 1 de fevereiro de 2003, o weapon deu reentrada na atmosfera depois de uma missão de 16 dias no espaço. A NASA perdeu contacto via rádio à volta das 9 horas Eastern Time, apenas minutos antes da aterragem prevista para as 9 horas e 16 minutos. Gravações em vídeo mostram o Columbia a desfazer-se em chamas por cima do Texas, a uma altitude de cerca de 63 km por hora e uma velocidade de 5.6 km por segundo. Nos meses a seguir a este desastre, a NASA determinou que o desastre foi causado por uma perfuração numa das asas do Columbia, feita de um composto de carbono-carbono. A perfuração foi causada quando um pedaço de espuma isolante que se rasgou do tanque de combustível externo a atingiu durante o lançamento 16 dias antes. Gases quentes, erradamente descritos como plasma nos relatórios iniciais, penetraram no interior da asa, destruindo o suporte estrutural e causando a desintegração do vaivém durante o intenso calor da reentrada. O Columbia foi o primeiro vaivém espacial a ser construído pela frota orbital da NASA, tendo a sua construção sido iniciada em 1975, em Palmdale, na Califórnia. Foi completado e movido para o John F. Kennedy Space Center no dia 25 de março de 1979 para o seu primeiro lançamento. O Columbia passou também por 17 meses de concertos e atualizações que começaram em setembro de 1999, tendo sido reinstituído para uso em fevereiro de 2001 e voou a sua primeira missão depois das atualizações em março de 2002. Para uma incrível consequência, o Columbia foi destruído menos de uma semana depois dos aniversários de dois outros grandes desastres no programa espacial: o 17º aniversário da explosão do Vaivém Challenger a 28 de janeiro e o 36º aniversário do incêndio na torre de lançamento que matou 3 astronautas do programa Apollo a 27 de janeiro. Todos os vaivéns foram postos em lockdown depois do desastre até que se averiguasse a causa, seriamente comprometendo os Estados Unidos na sua parte da construção da International Space Station. Felizmente, os astronautas a bordo da International Space Station tinham provisões até julho de 2003. A queda deste vaivém também trouxe para a frente a proposta de desmontar os vaivéns espaciais e voltar a usar foguetes, rockets, para lançar material e astronautas para o espaço. Proposta essa que foi aceita. O Atlantis deverá ser usado pela última vez em 2008, enquanto o Discovery e o Endeavour serão ser voados pela última vez em 2010.